Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, sou eu mais uma vez, estamos juntos no nosso Mundo Sertanejo, muito obrigado a todos pelo carinho, eu fico muito feliz porque nós estamos todos os dias juntos aqui no nosso programaço Mundo Sertanejo, este programa que é meu, é seu, é nosso, muita música, muito astral, muita energia positiva, muitos alôs para todos vocês amigos do Brasil inteiro, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? E quem canta bonito abrindo o programa são eles, Jorge Mateus, Calma. Chore nunca mais, amor. Eu sou o sol cercando a chuva do seu olhar. Sou eu quem cuida e te peço, por favor, não chore nunca mais, amor. Até você se amar e me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem e te fazer amada. Amar, amar você até você se amar e me amar. Calma. E me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar, amar você até você se amar. E me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar, amar você até você se amar. E me ama, calma. Maravilha, maravilha, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. A minha querida Ellen Amaral, a Gorete Diogo, todos vocês amigos de Santa Luzia do Paruá, um abraço, muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês. É, deixa eu mandar mais um alô aqui para minha querida Fanny Salles, a sua mamãe, a Nilza, todos vocês amigos de Taiobeiras, Minas Gerais, um abraço, muito obrigado, ouvindo o Mundo Sertanejo, aí os amigos da Rádio Ocidental FM, aí Flavinha Pinheiro, a todos vocês amigos ouvindo o nosso programa aí em Porto Walter, no Acre, um abraço, muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Mundo Sertanejo segue em frente, trazendo, cantando bonito, Henrique Juliano, Até Você Voltar. Mundo Sertanejo. Aqui sentado nessa mesa, só o copo de cerveja é minha companhia. E essa casa está tão cheia e parece vazia sem você comigo.

vai chegar. Essa paixão viajar, vai chegar. Aonde a gente faz tudo por amor. Baby, baby, já chegou. Agora sim. Agora sim, senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Jonathan Araújo, Rádio Portal da Serra. Portal Serra, em Sapucaia do Sul, Santa Catarina. Exibindo o nosso programa com muito sucesso, inclusive tocando também minha nova música aí na programação local, né? Ô, Jonathan Araújo, todos vocês da Rádio Portal Serra, meu abraço carinhoso, meu muito obrigado, viu? Em Sapucaia do Sul, Santa Catarina. E, claro, os nossos ouvintes maravilhosos, muito obrigado. Aí, Val Siqueira, locutor aí da Rádio do Vale FM, São José dos Campos, São Paulo. Um abraço, muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Transpaulista, o Web FM, em Osasco, São Paulo também, exibindo o Mundo Sertanejo e tocando meus novos sucessos aí na programação local de vocês. Muito obrigado, viu? Meu amigo Jarbas Pereira, em Paraguaçu, Minas Gerais, muito obrigado. Márcia Kelly, todos vocês, a sua mamãe também, em Santa Luzia do Paruá, Rádio Tropical FM e Rádio Pindorama FM, nossas parceiras em Santa Luzia do Paruá, no Estadão do Maranhão, Rádio Renascer FM, em Carolina, no Estadão do Maranhão. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela parceria. Maione Souza, em Montes Claros, Minas Gerais, ouvindo Mundo Sertanejo, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Meu amigo Alessandro Nogueira, todos da equipe da Rádio Sim AM em Guarapari, aí no Estadão de Goiás. José Chagas, a Josi Chagas, em Indiara, Goiás, ouvindo nosso programa. A Poliana Salles, em Miquelândia, Goiás, muito obrigado pelo carinho de sempre a todos vocês, viu? Roberto, em Petrolina, no Pernambuco, o alô para todas sua família, né? Aí também para os amigos do projeto Maria Tereza. Um abraço a todos vocês da Cultura FM. Muito obrigado, viu? A Roberto Figueiredo, Cabra Danado, Newton Vieira, diretor da Goiânia Web Rádio. Meu amigo Newton Vieira, Goiânia Web Rádio em Goiânia, exibindo nosso programaço Mundo Sertanejo. Meu amigo Altair Araújo, em Presidente Venceslau, Estadão de São Paulo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, amigos do Brasil inteiro. E Gilmar Garcia, em